Paulo Castanha, musicólogo do Museu da Música de Mariana. Na verdade, as bandas atuais, elas são remanescentes das corporações que fizeram a música sacra nas igrejas mineiras e brasileiras nos séculos 18 e 19. Portanto, as bandas vivas atuais, que foram fundadas antes do século 20, são os remanescentes vivos mais antigos da música mineira, desde Lobo de Mesquita, João de Deus e Castro Lobo, Padre José Maria Xavier, até o presente. Sou Valdeci Luciano Ferreira, atualmente eu estou como maestro, sou também aqui da banda Euterpe Cachoeirense, professor, onde a faixa etária é desde os 6 anos de idade. A pessoa chega para aprender na banda, a gente coloca o saxhorn. É um instrumento que vai direcionar a pessoa para qualquer outro tipo de instrumento, porque ele é ritmo, ele vai aprender ali, divisão. E é uma coisa muito interessante, porque além dele estar tocando uma melodia, vai estar tocando o ritmo e ouvindo, ao mesmo tempo, os outros que vai estar fazendo a parte da harmonia. Três. Pra cima agora. Um e dois agora. Aperta um e o dois. Um e dois. Primeiro e segundo. Marcos Rogério Perim, Corporação Sociedade Musical São Caetano. A partitura já entra como uma base, tipo caderno. O estudante hoje, o caderno, eu vou tipo o notebook, também o tablet, que é muito usado hoje. Algumas bandas já estão até usando o tablet na rua. O poder financeiro melhora um pouco. O cara já lê com a tabletzinha, já tem as músicas todas baixadas. Muito mais fácil que a partitura, né? Mas nós não aderimos à partitura ainda, que é o ABC nosso, é o caderno nosso de leitura. E sem ela, infelizmente, hoje a banda não funciona. Que não existe aquele, ah, eu vou tocar de ouvido. Um músico pode tocar, agora a banda inteira não. Meu nome é Geraldo Benevides Ramos Pires, faço parte da corporação Sr. Bojo Matuzini, sou presidente da corporação. Esse quadro aqui é do encontro de banda, uma tradição. Isso geralmente os antepassados, porque juntava, né, aquele poder de gente para poder formar um encontro de banda. Então aí nós tivemos condições da banda do Rosário participar dos encontros. É onde foi tirado esse retrato com dois músicos com uniforme diferente que não pertence à corporação musical dos Companheiros Matuzinhos. Que é esses dois, né, um de uniforme azul, outro de uniforme branco. Agora, da esquerda para a direita, Jerônimo, clarinetista. Eduardo, trompetista. O terceiro, eu não sei qual instrumento. O quarto, carregava partitura para a nossa corporação, carregava pasta. Meu nome é Donizete Júnior, sou trombonista da Sociedade Musical Seu Bom Jesus de Matuzins. Tem 4 anos que eu sou arquivista aqui na sociedade. Antigamente, o arquivista ganhava uniforme para carregar essa maleta, para poder sair na banda e sair marchando junto com a banda, todo orgulhoso só por carregar a maleta com o emblema da banda. Era a função dele, já que ele, antigamente, a maioria dos arquivistas não eram músicos. O Washington Luiz Gonçalves, eu sou nascido em Ouro Preto, mas criado aqui em Mariana. E comecei minha convivência com banda desde os 11 anos de idade, né? Aprendi música na União 15 de novembro, daqui de Mariana. Aquela foto foi no dia 16 de julho de 2002. Foi, como diz, foi o toque de fundação, foi o toque inaugural da banda. Então, foi tirada na porta da igreja do Sagrado Coração de Jesus, do bairro Colina, né? Elison Luiz Tavares, ex-maestro, hoje presidente da banda, né? Banda Euterpe Cachoeirense. No passado, era o principal toque que a banda tinha. Todo mundo esperava para chegar. No mês de princípio de setembro, se não me falha a memória, agosto, setembro, que era a cavalhada. Os que a gente se recorda são 17 músicas que a gente tocava. Você tocava assim, uma parte no sábado e uma parte no domingo, quando estava se encerrando, onde tinham as quadrilhas mais festivas. E tinha o casamento, inclusive com valsa, quando eles casavam, passavam. Não, era muito interessante. Violinofone, provavelmente, ele é um instrumento que serviu para essa função integrada, né, de composição, execução e ensino. E ele é uma herança de quando a banda lidava com ambas as formações, né, cordas e sopro. Sem contar que as fotos do século XIX de bandas mostram violoncelos, contrabaixos e muitas vezes violinos. Então, as corporações do século XIX tinham tudo isso. Hoje ela só tem os sopros. E o violinofone é um testemunho dessa fase, né? Um instrumento que mostra em si essa dupla função das corporações do século XIX. Suprir a música de cordas, da música sacra e eventualmente orquestral, e a música de dança urbana, dos coretos, que era a música popular. Meu nome é José Augusto, sou vice-presidente da banda, sou tubista da banda Euterpe Cachoeirense. Estão falando da foto que tem o off-clade, né, o ensaio. Aquela foto foi feita em 1956, preparando para a festa de 100 anos. Inclusive, o que está tocando off-clade é meu pai, José Cecílio da Conceição. Esse ensaio aconteceu no paiol da família Murta, porque a sede estava em reforma. E era um momento de descontração ali, para ver que a foto está bem relaxada, né? Trombone pendurado nas paredes, o cara do chapéu, e o off-clade, que na verdade não tocou na festa. Foi só um momento de contração que estava se usando o off-clade, já não se usava mais o off-clade naquele momento. Meu nome é João Paulo de Moura. Meu avô foi músico durante 50 anos, né? Pedro Fernandes Lopes, mais conhecido como Pedro Marambaia. Além do trombone, ele tocava também o off-clade, off-clade, como muitos dos músicos dizem aqui. Eu estou na regência da banda, fui contramestre durante 5 anos. Há 3 anos eu sou o maestro da banda.